Cotejamento correto, 2 a bordo, no pátio 5, livre acionamento, chame torre 1 no 8, decimal 95, para iniciar o táxi. Oscar, Oscar, Juliette. Oscar, Oscar, Juliette, copiou? Positivo, vamos voltar. Mike Quebec, prossiga. Mike Quebec, prossiga o meu pé para Valença. Em Valença, mil pés, decolagem da 17, curva direita, corredor axé, controle 119, decimal 35, aciona 0161, Vitor Mike Quebec. Mike Quebec, decolagem da 17, curva direita, mil pés, no axé, axé, Valença. 0161 Transponder, 1935, controle 1862, Antônio Mike Quebec. Grato, bom dia. Carol. Rio. Controle, o Alfa Vitor Juliette. 75. Reconfirme o PB? 7 a bordo. 7 a bordo, bom voo. 7, grato, Quebec. Estabilizado. É 726, contato aproximação, aguardo liberação 28. O ajuste 1014. 1014, aguardando liberação, objeto 1726. Karen. 5414, dia se mantém a 3000 pés para a final do ILS Zulu. Reporte estabilizado, final 1015, ajuste. 3000 para o Zulu. Portará na final 544 com 1015. Alfa Vitor Juliette, a 1 no mil pés resolveria seu problema seguindo pelo Interlagos? Vou passar para o meu pé, tio. Vou tentar. Sente, mil pés, 1015. Afirma aqui. Positivo, reporte Paripe por Interlagos. Rodolfo, 2340. Guardião 03, poderia confirmar, o tempo estimado de voo é 2 horas e o capitão é Edinaldo ou é Reginaldo? Passei 2 horas, capitão Edinaldo, piloto em comando. Litoral, 1 no mil pés, reporte farol da barra. Chamarado farol da barra, anota aspa. Controle, Salvador, Bravo, responde. Diga. Solicita 1 no mil pés, desviada a formação que está em Interlagos, entrando na vertical da Igreja do Bom Fim. Uno mil pés, reporte Paripe. 1014 ajuste, Bravo Victor Fox. Estamos com a formação bem na proa aqui em Paripe, gente. Sente, autorizado desvio e reporte no Bonfim. Afirmativo, grato. Confirme. 414, controle. Prossiga 240 nós, passando 90. A velocidade está a critério. Por gentileza, a torre solicita uma chamada na frequência 118 decimal 95 para checar equipamento. 1895, vou chamar. Direita corredor Axé, controle 119 decimal 35, aciona 0111, até onde é Índia? E3 a bordo no POB, chame torre 18-6 para iniciar o táxi até onde ainda convoco. Paulo, muito bom dia, objeto 6726 livrou. 6726, bom dia, portão 2, táxi livre. 22, táxi livre. Falou. Bianca 6311, chame Recife 11, corrija 1288 ao término 1264. E a Índia prossiga. Bom dia, já estou aqui no pátio. Então, se quiser, não vou aguardar mais 10 minutos para acionar. E a Índia não copia sua mensagem, poderia confirmar? Estou aqui no pátio também. Se possível, vou aguardar mais 10 minutos para acionar. Gente, reporte pronto, acionamento. Gente, aguardando 10 minutos para acionamento, até o que eu posso. Romeu Hotel Oscar, informes estimados para livrar terminal de Salvador através de Ilhéus e pouso em Porto Seguro. Aguarde, equipe do Habib. Quatro, ali mantém 28. Mantém 28, 34, 54. Correia. 397, tem essa informação ali, é o 220, Ilhéu. Dião 03, 500 pés, seguirá até qual ponto? Guardião 03, em patrulhamento em toda Salvador, mantendo a princípio 500 pés no corredor Axé. Seguinte, 500 pés, Axé, reporte Farol da Barra. Reportará Farol da Barra, Guardião 03. Pátio 5 para tráfego e acionamento. Bravo que foi Foxtrot pro de Paripe. Tem condições de voar visual Paripe? Negativo, sua formação licença exatamente através de Paripe. Vamos lá, pro de Simões Filhos. Eu tava voando sem mais filhos, dobrar aqui só. Aliado e pronto, são 3454. Oscar, Oscar Juliette, mantém a posição. 3454, vai decolar mantendo a pro até o 30, após perfil da Aron. Gente, mantém a pro até o 30, após direita Aron, 3454. Afirmo, decolagem autorizada, 240 graus, 7 nós. Torre, o Alfa Victor Juliette, no egresso da frequência. Gente, o Juliette, acabei não recebendo o senhor na frequência 1895. Mantenha, espera na rotatória, meu pé, aguarde instruções. Afirmativo, Alfa Victor Juliette. Torre, o Victor Matebec, não conseguiu contato na 1895. Quebec, ciente, pátio 4, táxi autorizado, reporte ingresso. Já está no ingresso, Quebec. Alfa Lima, confirme a radial ideal de saída. Radial 299. 299, ciente, aguarde um minuto 4. Solicita, se possível, manter a espera a 3 milhas da final no 7. autorizado, espera 3 milhas da 17. Grato. Voador. 3454, chame o controle, 1935, boa viagem. 1935. Autorizada, 1014 no ajuste, 190 graus, 5 nós. É, essa confirmação foi entendida, então. Submantenha 330 cumprindo a saída. Agora mudou, pode curvar à direita? Pode sim, está autorizado. Tente, Aron, perfil, nível 330. Romeu, até Oscar, 2340. Cinco, quatro no quatro, completa final, turno no 86. 86, obrigado, bom dia. Tá no ILS. Meu do teu, Romeu, até o essa transmissão foi 2/2, só vou retransmitir. Decimal 35, aciona 5575. 414 tá no GLS. Com a ponte aí. Ele agora. O. Até Coral, isso? Aí após 1935, o controle 5575 transforma. E confirmando a subida Gole até a posição Eval. Após Eval, direto Ilhéus. Gol 1397, chame no 3 ponto para acionamento. Positivo, ok. Gole Eval e Eval Ilhéus. Positivo, gol 1397 para reportar. Está pronto, pushback acionamento. Delivery, pushback acionamento, chame tanque. Delivery, pushback, gol 1397. Deve estar na sua posição em 12 horas agora, tá mantendo mil pés, tá se afastando do setor norte. É o Bravo XC Foxtrot, Alfa Vitor Juliette. É que o Alfa Vitor Juliette tá ciente do Bravo XC Fox, tá mantendo espera aqui 3 milhas da final da ONU. Afirma, mantém espera 3 milhas devido ao tráfego no LS28. Afirmativo. Meia, desça aí, mantém a nível de voo 50, chegada a Cari. 50, Cari, 3896. Controle, Oscar, Oscar Juliette. Alfa Lima, chame Torre 1 no 8, decimal 6 para iniciar o táxi, confirmando o POB. POB 03, Torre 1186, pode adicionar? Regracionamento pátio 5, chame Torre 186 para iniciar o táxi. Bom voo, Índia Alfa Lima. Trote, é o controle? Tá, na escuta. Em ponte ao Romeu Hotel Oscar, por gentileza, informar para o mesmo ascensão 065. E confirmar o estimado para pouso em Porto Seguro. Tá, sim, mas... Romeu, até Oscar, tá na escuta do Bravo XC Fox? Romeu, até Oscar, o controle liberou sua ascensão para o 065 e pede confirmação do seu estimado em Porto Seguro. Fox, novo 360 à esquerda. Novo 360, o Beto Oscar não respondeu não, você acha que não está recebendo também. Gente, está visual com o tráfego do Alfa Vitor Juliette, espera próximo à pedreira? Negativo. Corrigindo, pedreira não, próximo a... Na final da 17 a 2 milhas e meia, 3 milhas. Agora estamos de costa aí para a posição, mas tem que assumir a proa, eu reporto para o visual. Positivo, ao término do 360, torre 1186, Brava aqui no Repox. Afirmativo, ao término do 360, 1186, grato. Autorizada, 1014 no ajuste, 230 graus, 5 mãos. Alfa Victor Juliette, estão reinterceptando a final da 17 visual com Victor Mike, Quebec na decolagem. Juliette, autorizado, final 17, aguarde pista livre. Guardado. O trip mantém a posição na eco, chame solo, 1219. Mantém na eco, 1219, boa. Boa. De controle, acione identificação. Trip 5514, bom dia, taxia via Alfa e Juliette para a área remota do pátio 19. Alfa e Juliette para a remota do pátio 15414. 14 milhas sul a oeste de Salvador, seguindo pelo litoral baiano até Porto Seguro, com 1 hora de voo até Ilhéus. A frequência de Ilhéus, 1201, ao livrar a Terminal Salvador, ingressando no Terminal Ilhéus. Doutor, bom dia, 1983, centro da Lima, para Guarulhos, no 380. 1186. Prevista Gole, Eval, após Eval, direto Eudes. Aguardando, Gole, Eval, Eudes, 1983. 17, 1014 no ajuste, 220 graus, 59. Vire Polo 97, Alfa Victor Juliette. Quebec, decolada 062, chama o controle 1935, acabou a viagem. 1935, Quebec. Patango, Vitor, mais Quebec. Vitor, mais Quebec, prossiga. Mike Quebec, decola da 97, mil pés para Valença, Senado 0161. Vitor Mike Quebec, mil pés, reporte farol da barra. Farol no farol, Quebec. Salve Salvador, posso falar com a Juliette? POB 104, 2 horas e 15, Salvador. Controle Salvador, Oscar, Oscar, Juliette. Prossiga. A restrição do 40, pode acender? Mantém o 40, Oscar, Oscar, Juliette, autorizado pro de Boquira, informe chamado de pouso. Estima o pouso ao Zuno. Índia, Índia, só um minuto. Boa, Índia, ótima, na reta, na parte 4. Acione, repartaque. Positivo, 198, decimal 6, 1397, bom voo. Ok, 286, lá no ponto de espera, obrigado, bom trabalho. Controle, Oscar, Juliette. Controle, Oscar, Juliette. Prossiga, Oscar, Oscar, Juliette. Libero 40 para o 100. Suba para o 100, assim que possível, estimado para o pouso. Estima o pouso, 1427. 1427, copiado, Oscar, Oscar, Juliette. Graças, Juliette. Proticário, 3896. 3896, desce para 2000 pés, o ajuste no 014, reporte localizador. No 014, 2000, reportará localizador, 3896. Oscar, Oscar, Juliette, confirmando, estimado para o pouso. 1427. 427, copiado, reporte atingindo 1100. Ok, reportarei, Juliette. Backtrack, dobrada 3 Fox. Foxtrot, Backtrack, reporte pista livre. Pista livre, dobrada 3 Fox. Alfa Vitor Juliette, siga o Bravo aqui, Foxtrot, até a bata. Eu gostaria de fazer a possibilidade de permanecer no 035 ou descer para 2.500 devido aqui à formação. Devido à formação, 025 ciente. A partir da presente, vai manter-se em condições visuais com autocoordenação 2345 a ingressar na terminal Ilhéus 1201. Ciente, 2.500 e 1201 para o Índia, Índia, tá em que pátio? Pátio 4. O visual pro tráfego, mantenha a posição na taxa e aguarde instruções. Entendi, mantendo a posição no ponto de espera da 97, guardando a Índia. Então, Índia, Índia, tem condições de decolar de ponto de espera? Tem ativo, de imediato, só autorizado. Gente, mantenha a posição e aguarde a coordenação. Entendi, visual pro tráfego de espera. Hotel Índia Índia, do ponto espera, atento aos tráfegos na pista, autorizado a decolagem, ingresso no axé, 230 graus, 10 nós, ajuste no 094. Cópia. Pronto para a cópia. 360 para Guarulhos, Autorisk 50, decolagem da pista 28, curva à esquerda, subida gole até Val, após direto Eudes. Controle 119.35, aciona 5004. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Autorisk 50, decolada 28, primeira curva à esquerda, saída gole e Val, após direto Eudes. Controle 1935, transponder 5004, abono 983. Fechamento correto, chame pronto para o acionamento no 983. Demarago, no 983. Jamaica Alfa, cópia. Muito bom dia, Webjet 6726, ciente da Lima para a cópia, Recife 330. Quem de Mike Alfa, Teixeira de Freitas, 080, Golf 677. Decolagem da pista 17, curva direita, subida coral. Controle 199.35, aciona 5572. Quem de Mike Alfa? Ô, farol da barra, tá? Mantém a linha do litoral, tem um jeito. Tente ainda. é o transponder, qual o problema? 04 a bordo, chame Torre 1 no 8.6 para iniciar o táxi, Índia Maquião. E prosseguir até o litoral para após prosseguir para o farol de Itapuã e não ingressar por trás do farol de Itapuã, passando pelas dunas do Abaeté e interceptando Itapuã lá próximo de Jaguaribe. Deve manter a proa até interceptar a linha do litoral e depois farol de Itapuã. Gente, hotel Engenja. Só queria agilizar, desculpa aí. Positivo, porém interfere na nossa circulação. Falou. Controle, Vitor Mike Quebec, através fora da barra. Vitor Mike Quebec. Autocoordenação 2345 para Valença, bom posto. 7-2345, Vitor Mike Quebec, de Mapouza, 1330. Já falei no ciente, mantém a posição. Meia sete dois meia, cópia. Na cópia, pessoal. 6726, Recife 330, autorizado via Peruísque 58. decolagem da pista 28, curva direita, subida Aron, transição Melim, controle 119.35, aciona 5007. Cuidado então, Salvador, 330, Operuski 58. Pista 1028, primeira curva à direita, Aron, Merlin e a saída. Frequência do controle 119.35, código transponder 5007, Webjet 6726. Portão 2, chame pronto acionamento pushback, Webjet 6726. Chamará. 35, obrigado, gol 337. Alfa Lima, decolagem autorizada, 1014 no ajuste, 240 graus, 5 nós. Torre Salvador, bom dia, 3896 da TAM, visual baixar travado. 3896, bom dia, continua a aproximação, aguardo liberação 28. A sua escuta para a liberação 3896. Ajuste no 0 no 4, 230 graus 7 nós, autorizado pouso na 28. Livre pouso no 0 no 4, cabeceira 28, 3896. Mike Alfa, autorizado ingresso no 7, reporte alinhado e pronto. Índia Alfa Lima, decolado aos 16, controle em 1935. 1935, grato, bom dia. Boa viagem. Salvador, muito bom dia, Índia Alfa Lima decolado na sua escuta, mil pés no axé. Índia Alfa Lima ciente, mil pés no axé. Salve, salve.